das minhas lágrimas de amor criou um mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Pudesse eu te dizer a dor que dói dentro de mim, que mói meu coração nesta paixão que não tem fim. A ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudades do Brasil em Portugal. Meu bem, sempre que ouvires o lamento crescer desolador na voz do vento, sou eu em solidão pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi. Sou eu em solidão.